Pikachu? Acredito que gravou da Game Awards, né, que não foi no ar ainda. Mas só pra gente tentar o que a gente falou, o que aconteceu ou não. Deixa eu pegar a lista dos vencedores aqui, sabe? Porque uma coisa que eu queria xingar é que o Pokémon GO ganhou de melhor jogo mobile, que não merece nem pau, um jogo mega bugado e... Cara, fez o pessoal baixar, fez o pessoal ser pra rua, então tem seus méritos, mas... É, exatamente, tem seus méritos, mas o negócio é o melhor jogo. Não. Exatamente. Não. Tu lembra a desgraça que a gente falou? Jogo do ano Overwatch, acho que a gente acertou. Sim. Doom a gente acertou. Doom de música, né? Mas teve alguns que a gente, tipo, cada um falou um. Aí a gente ia acertar de certeza. Cobriu todas as opções. Então eu lembro que eu falei da Blizzard, que o jogo do ano em melhor direção acaba sendo uma coisa. Narrativa do Uncharted, qual que a gente botou? Aquele Firewatch, eu acho, que a gente tava postando. Ah, sim. Foi Inside, que a gente, não vai ganhar jogo do ano, mas com certeza a gente ganha narrativa. Essas coisas, Inside ganhou melhor direção de arte. Mas o Mindy também é a marmelada, né, cara? É o único que tava concorrendo ao melhor jogo do ano. Ganhou o jogo mais impactante, ganhou o Death Dragon lá. Melhor momento do evento, cara, foi muito foda. Doom ganhou o jogo de ação. Dishonored 2 ganhou o melhor de ação e aventura. Acho que até a gente tinha comentado que não deu muito tempo pra ele ser cotado como o melhor do ano. Mas acabou ganhando o melhor jogo de aventura. Melhor RPG, o DLC do Witcher ganhou. Vem todo mundo. Quer comentar o Street Fighter ganhando o melhor jogo de luta ou não? Era óbvio que ele ia ganhar, né? Mas tipo, aquela esperança dos chicanos aí do KOF ganhar, né? Estratégia ganhou Civilization. Melhor jogo de esporte, corrida ganhou Forza. Acho que é o que a gente tinha postado também, né? Não tinha muita coisa também, né? Mas o Forza também parece ser muito bom, né, cara? Mas alguém apostou no FIFA que eu lembro. É verdade, acho que foi o Belo. Como ele não tá aqui, vamos dizer que foi ele. Overwatch, é claro. Esportes também. E o brasileiro que ganhou o melhor jogador, né? E esportes em geral. Coldzera. Tu já viu ele jogando alguma coisa do CS, não? Eu? É. Não acompanha? Ele joga bem, cara. Ele joga bem. Cara, com certeza, né? Ele ganhou. Se bem que ele saiu da categoria pública, né? Tipo, quem escolher o público em o jogo mais hypado e... Só porque ele ganhou. Eu nunca vi melhor, tanto é que Street Fighter 5-1, né? É que o engraçado é que tem um monte de gente que fala, puta, caraca, o Infiltration do Street Fighter não ganhou, que o cara, tipo, era o primeiro lugar em um monte de evento, né? Até na Evo ele ganhou. Daí chega lá e ele me perde na final dessa Capcom Cup que aconteceu na PlayStation Experience. Ah, é? Tipo, ele perdeu, tem as chaves, né, ele já foi pra Losers, depois ele já perdeu pro outro cara qualquer, assim, que ninguém esperava, tipo, do nada ele já perdeu. Todo mundo apostando no cara e decepção, cara. Mas, tu chegou a ver essa a premiação, alguma coisa? Não, eu vi só comentários, assim, na real. Quem ganhou o quê, né, mas vi a premiação assim, não vi. Homenagem ao Kojima também, né, que o do Ritz lá, dele. Matando o Kojima, né. Meu Deus, foi meio que vergonhoso. Quase rolou o casamento lá ao vivo. Mais alguma coisa em relação ao Game Awards aí, que vocês lembram, quer comentar? Grande, tipo, eu acho que foi anunciado o Guardiões das Galáxias lá, o da Telltale. Ah, sim. Ou foi onde apareceu o Death Stranding pela primeira vez? Não, já tinha aparecido aquele outro, né? Não, apareceu. Quer dizer, a primeira vez aquele trailer aqui, o trailer que apareceu na PlayStation Experience, ele foi mostrado outra vez, só que com uma música diferente. Ah, é? Uhum. Não cheguei a ver. Comentei nos anúncios, teve do novo Zelda, né? Teve o Breath of the Wild. Um pouco do gameplay, um vídeo bem esquisito, assim, mas que deu de mostrar umas coisinhas bem legais. Virando meio que um RPG mesmo agora, né? Tirando o level, com toda a questão de item, loot, e vai se expandir bem, bastante, assim, na franquia. Então tá bom. Cara, por isso que é bom o Kenno, né? O Kenno fala toda a vida, não fica esse silêncio assim. É. Tá no ar. Tá no ar, então, mais um Locadora TV. Eu tô aqui desfalcado, time. Tô com desgraça e com o Mirko, que substituiu o pessoal. E a gente vai fazer um podcast mais padrão, de pauta fria também, de novo. ou que jogando. Até acho que fica legal fazer uma vez por mês, assim, pra atualizar o pessoal, ficar um papo mais descontraído e sem comprometimento, nada muito sério. Mas vamos direto aí, que é... Mirko, já que tu é novo, começa aí, o que tá jogando? Pô, cara, assim, reserva? Tá, online. Cara, é claro. Então, falar sobre o Uncharted, eu comprei o PS4 recentemente, e tem aquele Uncharted The Little Recollection. Cara, sério, o jogo é bom, mas ele, tipo, ele é antigo. Que jogabilidade parada, travada, cara. O combate tá muito nervoso, tipo, ele não tem botão de correr, cara. Nossa, não... sério? Não tem, caralho. Não tem, tipo, ele corre sozinho, tipo, né? Quando o jogo acha que ele tem que correr. Que estranho. É antigo, né, cara? Acho que é 2006, eu acho, essa porra desse jogo. Nossa, não sei, ele foi lendo do Play 3? Foi no lançamento? Ah, acho foi que ali, sim, cara. Então acho que é 2006 mesmo. Puta, é muito travado, cara. Aí, pra te mudar de cover de um lado pro outro, mano. Tá nervoso. Mas, cara, a história é foda, muito foda e tá bonito, cara. Tá... Quer dizer, já era bonito antes pro Play 3, né? Pra jogo de início de geração, mas, meu Deus. Mas rolou um remaster, assim, gráfico ou... É, daquele jeito, né? Aquele remaster, né? Caseiro, assim. mas, sei lá, deu, foi bom rejogar o jogo, cara. Foi massa. Mas, já tinha virado? Já tinha usado no P3. Quer dizer, eu tenho aqui, ele aqui no P3 ainda, mas... Cara, que nervoso, velho. Sério. Eu quase quebrei o controle, velho. Tanta raiva. Porque... Pô, pior que o controle é caro, tem que cuidar, né? Sim. Já marquei, meu. Tá marcado já. Tem um arranhão novo aqui já. Tá, e... Mas... Deixa eu te perguntar. Ele é bem parecido com o Tomb Raider novo mesmo, porque eu achava que eu não joguei, joguei só o Tomb Raider, então eu, meio que o padrão que eu tenho. Eu sei que o Uncharted que meio que copiou o Tomb Raider e melhorou, depois o Tomb Raider novo deu mais um upgradezinho, mas eles são basicamente a mesma coisa, é isso? Cara, então, o Tomb Raider eu não tinha jogado ainda, só vi gameplay assim, mas esse primeiro Uncharted não, tipo, ele é, como eu falei, bem mais travado, tu tem pouca... Essa questão de movimentação, assim. Mas pro 2, consigo ver uma semelhança bem grande, assim. Tu ter que saltar e prender, se prender em algum lugar, correr, se balançar pro outro lado. Esse tipo de mecânica ele tem bastante, assim, no 2. Mas nesse 1 tem menos, assim. Acho que o primeiro jogo deles, eles estão meio mais... Uhum. Mais contidos em relação, mas... Sim, lembra a questão da aventura, lembra bastante, né, cara? Indiana Jones total, assim. Tá, mas aí, tipo, tu vai andando... O jogo é de atirar nos inimigos, né? E aí, só que tu vai andando, por ele ser um jogo mais parado... se mover numa fase, assim, e eliminar os inimigos, uma coisa bem intuitiva, tipo, tu teria que se mexer rápido. Então, esse primeiro jogo, ele é muito de cover, assim, tipo, tu percebe muito, assim, que tu entra numa fase e tu já percebe, pô, aqui tem algumas armas ali, umas granadas, vai ter batalha, vai ter cover. E, assim, o jogo é o tempo todo assim, tu tá num cover, tu joga pro outro. No caso... O bola, por exemplo, é o botão de cover. Se tu tá numa extremidade, tu consegue pular pra outro cover na hora, entendeu? Tá ligado? E joga tudo baseado nessa forma. E... O Gears of War é meio assim, não é? Eu acho que é assim. E pro final ele vai piorando um pouquinho, porque daí no começo é um outro personagem NPC que joga uma granada. Aí tem que fugir do cover. Depois, posteriormente, aparece um lança-granada, que daí, né, na tua cara, direto já. E depois os covers se desmancham. Então, tipo, é um muro de pedra que se quebra, ou uma caixa de madeira que se desmancha, que te força a mover pro próximo cover. E o último chefão, assim, vamos dizer entre aspas, cara, é um jogo só de cover. Da cover, ele destrói teu cover. Tu colocou outro cover, ele destrói, tu colocou. Até tu chegar perto dele pra dar um soco na cara dele. Porque ele usa uma 12 com mira laser. E aparentemente esse 12 te mata a 20 metros de distância. E daí tu fica nem um maluco pulando de cover pro outro. Mas mas aí, tipo, essa é a mecânica de jogo, tá ligado? Mas o que eu acho legal é que ele tem lá fator. Tipo, tu tem vários lugares que faz o teu mapa, pequenas coisinhas que tu acha. Tipo peça de tesouro mesmo. E daí, tu vai, com isso, tu vai liberando itens pro final do jogo, no caso. Que ele pode rejogar o jogo mudando o uniforme dele, tipo, a cor dele, a roupa que ele tá usando. Ou mudar o personagem. Tu pode jogar toda a história como sendo o Sully, por exemplo, que é o amigo dele. Ah. Chama de Drake, falam que é Drake, mas tu joga como Sully, tá ligado? Ah. Então tu pode liberar as armas, tipo, vou começar um novo capítulo, e daí eu vou lá no menu e puxo uma arma, entendeu? E daí tu pode usar ela. Eu lembro que quando eu zerei o 2, eu liberei o lança-granada. E teve uma fase de só com ele. E daí tu pode liberar, tipo, morte, matar com um tiro só, liberar munição infinita. Ficar brincando, na realidade, né? E isso eu acho bem legal, na realidade. Eu acho bem... Sabe, tipo, você joga travado e a história é uma história. Jogou uma vez, você sabe a história, não tem mais por que jogar pela história em si. Mas essa mecânica de ter pontuação, esses bônus no final, eu acho bem legal. Pode rejogar o jogo se divertir mais, no caso. Chegou a jogar, desgraça, Uncharted? Ah, eu só joguei a demo que teve desse Collection no PS4. E eu achei meio estranho, cara. Tipo, ele não parece ser tipo um jogo de tirano, mas um jogo de plataforma. Uhum. E a demo era só do 2, se não me engano. E eu fui, tipo, atirar com ele é meio estranho, mas tipo, se mover assim, ele é bem... Lembra bastante, sei lá, o Prince of Persia aqui, PlayStation 2. Uhum. Bem mais focado em tu ficar fazendo macaquice do que lutar mesmo. Cara, não consigo conceber, imaginar como sendo um jogo de plataforma. Que estranho. É, tem várias. No 1 tem menos, no caso, né? O 2 tem mais disso, mas ele tem várias mecânicas de ter que escalar, tipo, um pequeno puzzle assim, que tu olha, tá, como é que eu vou chegar lá? Ah, tá, tem que ir aqui pra lá, subir ali, fazer cá. Pode meio que isso de uma área. Tu limpava todos os teus inimigos, matava todos os NPCs e daí tu... Tá, e agora? Onde que eu vou? Ah, tem escala ali. Tem um pouco disso também. Ah, isso é bacana, pelo menos dá um pouco de dificuldade, né? Só em linha reta vai ser só uma plataforma mesmo. Sim, tem isso também, mas aqui no 2 tem mais disso. Eu comecei o 2 já e acho que a questão dele também é que ele é muito cinematográfico também, eu acho. Tu vê assim, parece que tu olha o jogo, parece também uma cena de um filme, tá ligado? Tem isso também, mas aquilo... Um é o começo, né? Tipo, acho que no 2 que vira um jogo bom mesmo. Porque eles pegam tudo que tinha no melhor pro 2, no caso, né? E vira um jogo pra ser lembrado, assim, um jogo do ano, vamos dizer assim. É o 2 que eles falam que é o melhor mesmo. É, sim. Porque o 2 pega tudo do 1 e, né, e azucrina. E o 3 eu nunca joguei. Eu vou jogar agora, depois que eu zerar o 2. E o 4 já vai comprar também ou tem junto na coleção? Não, 4 separado. O 4 é de PS4 mesmo. Mas tá doendo já, porque o 4 tá um pouquinho mais caro, né? Que não é tão velhazinho, aí já tá doendo o bolso, já, no PS4. Só que... bom, mas alguma coisa lá que é comentar da história, não sei se tem algum outro ponto positivo, negativo. Ah, cara, negativo, além da jogada travada, por ser lançamento de PS3, né, de início de jogo, ele teve o mesmo problema que eu senti no Infamous Last Second Son, do PS4. Tipo, sabe, tem aquele negócio do giroscópio do controle, tá ligado? E só que no PS Remaster eles tiraram isso, não tem mais isso. E daí, tipo, tu vai subir um tronco e tu começa a andar e cai. Não tem mais aquela mecânica, tá ligado? Aí se tu subir no tronco do ângulo errado, tu vai cair. E tu morre, e daí tu começa de novo. Então na hora que o cara, como assim? É só um tronco, anda em reta, porra. Aí não, ele caiu o tempo todo, tá ligado? Mas fora isso, lembrei bem. Porque no PS3, quando tu jogava, pra se manter reto, se equilibrar no tronco, tu usava o controle. Então se tu inclinasse o controle pra direita, ele se inclinava pra direita. Sim. E tu usava o giroscópio do controle pra manter ele estabilizado em cima do tronco enquanto tu andava, fazer ele andar. Só que no Remaster não tem isso, não tem mais isso, tu só pula e anda. Só que às vezes tu pula e anda e cai, tá ligado? Sozinho, assim. Pode mais rever o jogo. Esse é um jogo que um dia eu vou comprar ainda, vou jogar. Um dia. Não vale sei pena, quando. Vale não sei quando, mas eu vou jogar. Meu cunhado tem 4, vou tentar induzir ele a comprar esse collection aí pra jogar fim de semana. Dá pra ele Natal, cara? Pior que eu já comprei um monte de revistinha no Naruto. Aniversário do ano que vem, então? Pode ser. Presente grego? Desgraça, fala aí o que tá jogando. No momento, eu aproveitei lá a promoção de Black Friday da Steam. Tava procurando um jogo que faz tempo que eu queria ter, tipo, mas eu não tive a oportunidade de jogar num computador decente. Agora que tá upado, eu posso jogar. Só que não tava na promoção e eu achei na nuvem, cara. E, tipo, na nuvem tinha uma promoção especial da Konami, cara. Que é incrível. Nada, vem uma promoção que tem na nuvem e não tem na Steam. Eu peguei lá o controverso Metal Gear Rising. O spin-off do Metal Gear, que é feito pela Platinum Games, e em vez de ser um jogo de stealth, ele é um hack and slash bem parecido ao que pensar, um Devil May Cry, God of War, Bayonetta, assim. Só que ele tem um monte de mecânicazinha a mais que deixa o jogo muito mais legal do que, sei lá, é o God of War mesmo, que fala, ah, a violência do God of War é foda, não sei o que, mas cara, o Metal Gear tem, desde o início que eu lançar ele, tinha uma mecânica de fatiamento, cara. Pode basicamente cortar a cara do todo inimigo assim, fatiazinha. Dá pra, assim, sei lá, umas 500 fatias. O jogo até conta quando tu faz. Daí. Tá, deixa eu dar um contexto tipo, da história aqui. Esse Metal Gear ele se passa depois do Metal Gear 4, que seria o último da cronologia de Metal Gear. Tu vai controlar o Raiden, que a maioria do pessoal gosta, já cresceu introduzindo dois, e a maioria do pessoal foi tipo, enganado, assim, porque essa que era a surpresa do Metal Gear 2, que não controlava o Snake, né? Daí o Raiden foi evoluindo, daí ele vai virando um ninja, daí ele vira um cyber ninja, que nem o Grey Fox no Metal Gear 1. E agora ele tá desse jeito, porque é um mega ciborgue bizarro de batalha, ninja samurai, cara. Whatevs, being a ninja is lame. Lame? What about all that cool stuff we were doing on that mission? Meu Deus. É, loucura do Metal Gear, cara. Bom, daí no jogo, ele é basicamente, eu diria, o pessoal fala mal da história, assim, de que é meio ridículo, mas vai ver, tu compara ele com o cara do Metal Gear, ele parece que ele é meio que uma paródia, assim, ele pega todos os elementos de vilões, assim, tipo, um esquadrão de vilões, daí, tipo, um plot twist finalzinho, assim, e, tipo, uma revelação do personagem, assim. Eu achei bem bacana, assim, tipo, já que eu joguei todos os jogos da série, assim, quer dizer, todos não, a maioria dos jogos, e ele consegue captar bem o clima do jogo. Ele tem, tipo, as conversas por codec, assim, mas ela é bem opcional, não é algo que tu é obrigado a fazer. E o que muda mesmo é a batalha. A batalha, tipo, o jogo é incrível pra mim nesse sentido, porque no início do jogo tu já enfrenta um Metal Gear Ray, que, tipo, dentro da franquia, os Metal Gear são, tipo, as armas máximas de guerra, e tu é, tipo, só um carinha ali que consegue repelir essa porcaria, cara. Tipo, ele pega o bicho pela espada, ergue e joga do outro lado. Assim. É. Deixa eu só uma pergunta. Esse aí, o Kojima não tem nada a ver também? Ah, o Kojima ele tava tentando fazer um jogo, só que parece que deu ruim, não tava saindo do jeito que ele queria. Ele entrou em contato, ele falou com um cara da Platinum Games, mas eles decidiram fazer o jogo. Até o resto, então, isso aí. Que loucura. Daí ele é bem spin-off, assim, nem. Eu acho que nem é considerado canon. Uhum. Mas, pô, eu. Ele é um Metal Gear, assim, cara. Não tem como não dizer que ele é um Metal Gear, cara. Tipo, ele tem as ideias idiotas, as boss fights absurdas, assim, as ideias bizarras. E tem cara, o tempo de história é maior que o tempo de jogo, né? Cara, o jogo, acho que se tu vê as cutscenes de história, tu termina o jogo em umas 8 horas, cara, jogando normal. É tipo 3 cutscenes Metal Gear 4. Para com essa porra aí, meu irmão! Poxa, mas Metal Gear 4 é o ápice da cutscene do jogo, né? Foi o único que eu joguei, cara. Eu não entendi porra nenhuma. Mas é legal, eu gostei. No fim das contas, eu gostei. É, o Metal Gear 4 é estranho começar a jogar porque ele é basicamente feito pra quem era fã da franquia, assim. Então, começar a jogar com ele, tu não vai entender mesmo, cara. Bem fanservice. Ah, tá, tem, dá pra entender algumas coisas, assim, de modo de contexto de jogo, mas. Mas é uma loucura, como tu falasse, é muito louco, cara, que tem nesse mundo. É, e Metal Gear Rising pega tudo que era louco e fica mais louco ainda. Tem a mecânica de fatiar, né? Daí tem um dos vilões que o poder dele ele é tipo meio psíquico e ele separa o próprio corpo, assim. Daí ele pode. Tem esse é o faz... Psycho Mantis? Psycho Mantis. Não, esse aí é do primeiro jogo, né? Assim, eu não sei. É o Munsun. Ele é meio que o Psycho Mantis na parada, já que ele é o cara mais todo esquisitão, assim, que tem uma backstory, tipo, psicológica, entre aspas. Uhum. E ele é o meio que fode o protagonista pra até ele se recuperar. Isso aqui. Esse jogo é de quando? Ele tem já, ele foi 3 e Xbox 360, né? Sim, eu acho que em 2011, cara. É no final da geração, então. Sim. É, bem no finalzinho ali. Mas, porra, cara, tá bom, o jogo vale muito a pena, tipo. Eu posso reclamar de Quick Time Event, caralho, tá sendo scriptada, mas tipo, o jogo ele consegue fazer isso bem, cara. Dá pra tu sentir. E ele tem. A trilha sonora, cara, é tipo um sei lá, um metal industrial, cyber, tecnológico, cara. É muito louco, velho. Tipo, Toda vez que você vai enfrentar um chefe, tem tipo a música tocando. E quando o chefe tá mais ou menos uns 50% da vida, e começa, a música começa a tocar com vocal, assim. Tipo, tá lá a música normal, depois vê que o chefe tá na fase fudido, assim, e começa a vir um vocal, assim, que é morro, velho. Sei lá, não é tipo uma voz de heavy metal, assim. Piar de boy band, assim, querendo mandar um grave muito louco, cara. Daí a música começa a te deixar empolgadão, cara, tá louco? Pagasse quanto, só pra saber? Putz, cara, eu acho que foi 12 reais. 12? Então. É, na promoção da nuvem. Provavelmente vai entrar aí na promoção da Steam no final de ano. Uhum. Ah, é barato pra caralho, vale a pena. Esses jogos de promoção de novo no PC, assim, cara, é tudo preço que tu pode se decepcionar, tá ligado? E quando tu pega um jogo. tu pega um jogo legal, assim, que tu vale muito a pena. Compensa todos os outros. Nossa, esse jogo aí, nossa, eu esperei demais pra ele aparecer. Tipo, eu lembro que disseram que ia sair pra PC e não saiu. Depois eles fizeram o port, eu não conseguia rodar ele direito, mas eu cheguei a zerar ele na época. O problema ficou com o frame rate, sabe? Tinha um boss final que eu não conseguia derrotar ele se o frame rate não tava mais 60%, assim. Eu tive que fazer alta sacanagem pra o jogo rodar certinho ali e funcionar direito. Ah, mas porra, cara, pra mim vale muito a pena, cara. Ele é mega massa velho, assim, e ele, tipo, é satisfaz, assim. Quem não conhece Metal Gear vai gostar, porque, tipo, um jogo de ação padrão, assim, quem gosta de Metal Gear, quer dizer, pode gostar, né, já que tem gente que não reclama desse jogo. Inclusive, eu já ouvi o nosso prezado participante Belo reclamando desse jogo, falando que ele é ruim. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu acho isso um absurdo, como alguém pode não gostar desse jogo. É provavelmente, tipo, simplesmente joga, cara. Vai se divertir, pelo menos, em fatiar um dos chefes finais, assim. Vai ver, chefes finais. Chefes qualquer, cara. Tipo, é divertido, cara. Ah, legal. Tá. Eu vou falar o meu já pra seguir em frente. Eu tô jogando Pokémon Sun. Gostando pra caralho, entendeu? É mais um Pokémon, ai meu Deus, essa franquia morta. Não, cara, não tá morta e tá cada vez melhor. E até o Keno, como ele não tá aqui, eu vou falar dele. Ele fala que é sempre a mesma coisa, que Pokémon não inova, mas na verdade é meio que isso, mas ele tá evoluindo, ele tá evoluindo aos poucos, sabe? Nesse já teve algumas, quando ficava na questão do ginásio, que é um mundo bem interessante querer explorar, isso com RPG é muito importante. Tem a questão do, essa que já teve, tem primeiro, mas a questão de colecionar, né, os Pokémon, de tu querer pegar todos. Acho que, se não me engano, a Pokédex do jogo, assim, sem envolver troca, deve ter uns 300 e alguma coisa de Pokémon. Mas, ah, meu Deus, parece pra um monte, mas na real, a quantidade de pontos que tu acha selvagens, assim, é muito maior do que a dos jogos anteriores. No primeiro, por exemplo, no primeiro matinho, tu tinha duas opções. Nesse, tu tem, cara, pelo menos umas 15, assim, logo depois que tu pegar o primeiro Pokémon. Então, tu consegue já montar um time que tu gosta de cara, assim. Mas dos Pokémons antigos só tem essas versões de Alolan? É Alola? É Alola, mas não, tem as normais. Alguns não tem forma nova, outros tem. Aí, tipo, o Pikachu, por exemplo, o Pikachu é forma normal. Quando ele evolui pra Raichu, ele tem uma forma diferente. Às vezes é só na evolução. Então, Mas quando esse Pokémon nessa forma, ou tu consegue transformar ele de algum jeito, com uma pedra, ou não? Por exemplo, o Meow, por exemplo, eu achei das duas formas já, da normal e da Alolan. Então, eu não sei como é que funciona exatamente isso. Mas, por exemplo, se tu tem um Execute e evolui em Alolan, eu acho que ele automaticamente vira o Pescoção. E o legal também dessas formas novas é que elas mudaram o tipo, né? O Sandshrew e o Vulpix viraram de gelo agora. Ainda eles eram de terra e fogo, respectivamente. Então, ele, ao mesmo tempo que ele lembra as versões antigas, ele traz coisas novas, que é bastante interessante. E outra coisa que mudou, que foi a melhor mudança também, foi que não tem mais HM, né? Utilizados para bloquear o avanço. Um jogo de parede invisível, né? Pokémon sempre usava o HM. é uma habilitada que você tem que botar no teu Pokémon pra liberar o acesso a algumas áreas. Agora não tem mais isso. É usado esses bloqueios também, mas não é em forma de habilidade que vai ocupar um espaço no ataque. Então, tu acaba tendo mais opções deixar teu time mais forte. Pois é, acho que foi na terceira geração, a Ruby tinha 8 HMs, ou seja, tu tinha 6 Pokémon no time e tu tinha que ter, isso dá quanto? Dá 24 golpes. Um terço dos teus golpes tinha que ser pra HM. Não, pera. 24 golpes e 8 são HM. Então, porra, é um monstro pra pensar. O único útil era Surf, né? Surf e Fly. É, Fly é bom também. Você ia falar alguma coisa, né? Mas... Não, então, é que, tipo, na realidade até hoje tem. Porque eles reduziram o número de HMs que tu precisa pra avançar. Mas se tu quiser explorar o mapa todo, tu precisa ter todos, na realidade. Tu precisa ter o Flash, o Dig, o Rock Smash, o Strength também. É, então... Precisa explorar, precisa ter, tá ligado? É, então, aí no Sun, agora ele usa tipo um esquema de, sei lá, aluguel de Pokémon. Tem um gadget aí que tu chama um Pokémon pra te fazer nadar, ou fazer voar, essas coisas assim. Oi, só fala. Já que não tem os HMs lá, até isso eu conheço de Pokémon, joguei bem pouco, mas não tem nenhum delimitador, então, pra pode explorar tudo de boa, assim? Não, tipo, ele tem delimitador. Por exemplo, tu usa o Surf normal, assim, tu chega na água, aperta A e tem o Surf. Só que ele é uma habilidade que tu tem que travar no teu Pokémon, sabe? Ele é tipo, tu chega na água, aperta A, aí ele tipo liga um gadgetzinho que tu ganha e tu meio que, sei lá, invoca um Lapras pra tu passar pela água, sabe? E aí quando tu chega na terra, esse assome. Só que ele tá no teu time. Ele só vai lá pra te ajudar a fazer a passagem. É bacana. É, continuar com a mesma coisa, só que ao mesmo tempo tu também é diferente, né? Um Pokémon Service, né, cara? Tu chama eles pra fazer as paradas. É tipo isso. Esqueci o nome agora. Até tem Poké Gear. O que mais que eu ia falar? Ah, o clima do jogo... Não sei se vocês lembram do desenho da saga da Liga Laranja. Nossa, em específico, qual que era a Liga Laranja? É porque acabou a Liga de Kanto, que é a primeira, não começou imediatamente a Johto, que é da segunda geração. Teve a Liga Laranja, que até não tinha o Brock. Isso, não tinha o Brock. Tinha o Tracy. Isso, aí eles ficavam indo de Lapras, de uma ilha pra outra. Lembro que tinha um que era uma corrida de natação, assim. Sim. E tal, o clima tá bem parecido com essa saga do desenho, que tu não tem ginásio, são desafios. Provavelmente vai ter um de cada tipo possível do jogo. E cada desafio desse, por exemplo, tem um agora que eu fiz recentemente, era o do fantasma. Eu tinha que ir lá e tirar umas fotos de fantasma, uma câmera especial, e aí depois que eu fiz uns minigamezinhos assim, de tirar foto, ia aparecer o Pokémon, que é tipo o totem do desafio. E aí esse Pokémon, ele é um pouquinho mais forte, um pouquinho saiadinho, tem até a aura minha ao redor dele, é bem parecido. E aí quando tu derrota esse totem, o capitão desse desafio, ele te dá uma pedra, que é a pedra Z, inclusive outra vez é Dragon Ball. Ela é, tipo, ela meio que substituiu a Mega Evolução. A Mega Evolução, ela ainda existe no Pokémon Sun e Moon, mas só por troca, eu acho. Não consegue achar as pedras de Mega Evolução aqui. Eles meio que voltaram atrás nessa questão. Tava muito Digimon, né? Então, baixou o nível. Que coisa absurda. Porra. É legal, cara. Porra, tipo, fizeram o mesmo que fizeram com essa coisa a Lua, a versão, fizeram com a Mega Evolução, cara. Muito Pokémon da primeira geração ainda era a Mega Evolução. Sim, sim. E algumas caras zoadas, tipo, o do Meow ficou uma merda, mas outros ficaram legais. Só falando um pouquinho mais da pedra ali, tipo, a pedra, ela é a seguinte, ela é referente a um tipo, por exemplo, tem a pedra de fogo, sei lá. Aí tu equipa num Pokémon teu de fogo, mas tu pode... ter uma pedra em cada Pokémon. Só que tu só pode usar um. E essa pedra, ela libera um ataque especial. Só que tu só pode usar um ataque especial desse por batalha. Tipo, se tiver uma pedra em cada um dos Pokémons, tu vai usar um pro primeiro. Depois que tu trocar, tu não pode usar um ataque especial de novo. Então é um jeito de dar um diferencial, só que sem a Mega Evolução. Uma novidade legal também é o. Tem uma espécie de Pokémon Snap embutido aí. No jogo. Tirar uma foto lá. fantasma, mas daí ela usando o 3DS lá, a paradinha de ser a realidade aumentada e etc. Não, não, não, não é isso não. Não? É tipo. Pô. Não, é dentro do jogo só. Que vacilo, tipo... cara. Senão, fica meio Pokémon Gold aí, né? Não, é dentro do jogo. Tipo, tu chega. Tem alguns locais específicos que tu tem que procurar. Tu tá andando assim, e aí tu pensa, tá um apito no 3DS. E aí aparece um íconezinho de câmera. Aí tu aperta o botão e tu consegue tirar. Cara, pra quem jogou Pokémon Snap do Nintendo 64, é bem parecido. Aparece um Pokémon assim no habitat natural dele e tem que tirar as fotinhas dele. Tipo, agora no 3DS depois também. Aí, qual é o objetivo desse? Acho que nenhum. Mas é legal. Aí, o que tu ganha com isso? Tu ganha, tipo, ele faz um upload automático da foto que tu tirou, da rede social interna do Pokémon lá, sei lá. E é, tipo, quanto melhor a qualidade da foto, mais likes tu ganha. Tipo, se tu tiver de frente, se tu tá fazendo alguma posição, se o pessoal andando de costas, tu ganha pontos. E aí, esses pontos vão melhorando a tua câmera. É tipo um minigamezinho avulso ao jogo, mas é divertido, tá? De se distrair. Tu tá andando assim do nada e tu vê o ícone da câmera e tu para pra tirar foto. É bem bacana. É, mas que tu falou que o Pokémon é conhecido bastante por causa de opção de, como fazer, de várias pessoas assim, de compartilhar os bichinhos, de trocar, batalhar. Tem alguma coisa nova nisso aí? Cara, tem um esquema de. Não de batalhar e de trocar, acho que é o mesmo que já tinha nas outras. Desde a fonte já tem o Wonder Trade, que eu tô usando bastante. Que é basicamente tu escolhe um Pokémon que tu tem e tu troca com uma pessoa aleatória do mundo que tá fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí tipo, sei lá, eu dou um Pidgey e recebo um Charmander, já aconteceu. Jogar um monte de Zubat fora, né? É bem isso. Então, tu melhora a tua Pokédex, assim, né? E o que acontece? Agora na Sun não tá tendo muito isso, mas eu lembro que na Y conseguia bastante Pokémon bom, a Omega Ruby também, porque o pessoal começa a fazer breeding, e aí quando nem sempre vem um Pokémon que ele, quer, ou com os status que ele quer, sabe? Sei lá, cara, isso é muito complexo, não tem nada. Ah, é, mas é um RPG, né? Que, tipo, que dá pra customizar skill de personagem. É, isso, mais ou menos isso. Só que aí, quando se não vem o que eles querem, eles jogam fora por esse Wonder Trade. Uhum. E aí, cara, eu consegui um Pokémon muito bom, velho. Assim, que eu não ia pegar nunca. Quem diria, hein? Alguém é idoso? É, tem alguns. Vem bastante Pidgey e Rattata também, mas tem uns que são bons. E aí também tem outra coisa, box Pokémon. Tu pode levar só 6 contigo, né? E os outros box. E aí, esse box agora tem tipo uma ilha paradisíaca para os Pokémons. E aí tu pode visitar essa ilha e tipo, meio que alimentar eles. E aí, eventualmente, vem um Pokémon selvagem nessa ilha também. E às vezes ele resolve ficar. Tipo, hoje eu fui lá e tinha um Poliwag do nada, assim. Aí o cara fala, se uma dessa ele fica aí, né? Se tu der comida pra ele. Aí tu vai, enche o baldezinho de doce e tosse pra ele ficar. E aí é um jeito de capturar sem capturar. Tem um monte de coisinha nova, assim. É basicamente Pokémon evoluído em todos os aspectos, sabe? Vai ter gente que... Ai, eu gosto desses Pokémon novos. Ai, eu gosto da primeira geração. Ah, cara, não tem nada a ver, velho. É um jogo novo. Inclusive, se tu só gosta da primeira geração, tu vai gostar bastante desse. É muita coisa da primeira geração também. Sempre tem assim. Depois da batalha, tu tem que meio que limpar o Pokémon, tipo, escovar ele, coisa assim, não tem um lance desse, não? Tem também. Acho que eu não lembro qual versão que foi introduzida, mas tem algumas competições, sei lá, de... Que não são de batalha, assim. De beleza? Beleza, essas coisas. Eu vi pro Black, cara, eu cheguei até aí, tipo, enfeitar ele, colocar, fazer dancinha. Então, e eu não sei, não tenho certeza se isso tem nessa versão também, porque ou não cheguei no lugar certo, ou eu não me importo. Mas eu não fui atrás. Mas, então, isso aí depende muito da afeição que o teu Pokémon tem contigo, né? Aí, depois de cada bate, tipo, o Pokémon às vezes se suja. Aí tu consegue ir lá e limpar nele, fazer um carinho, dar um doce. Esfregar o saco, ele vai ganhar. Dá também. Dá também esfregar o saco dele. Look at my ball! Tem que ter uma Jinx, né? Esse mais legal. Não tem Jinx, cara. Cara, devia ter. Deve ter, mas... dançarina de Hula Hula, velho? Que vacilo, cara. É, ia ser uma excelente Alolanform, né? Pois é, porra, Nick. Caralho, hein? Perdeu a oportunidade. Mas, então, aí tu faz esse carinho nele, da comida, e ele vai ganhando afeição contigo. Se, tipo, durante a batalha ele fica um pouco envenenado ou paralisado, essas coisas assim, consegue também tirar, recuperar o status dele sem precisar ir pro centro Pokémon ou usar item nesse mesmo esquema. Isso é muito bom. Porque... É, bastante facilitador, né, cara? Isso, é o jogo sem facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não é tão fácil quanto o Y, porque ele não tem tanta... tanto dor, tanto inimigo pra tu ir batalhar. Então, tu eventualmente vai ter que fazer um treino separado, assim, sabe? No Y, eu ia com time, fui com um time de 6 e não precisei treinar, assim. E esse agora eu tô com um time de 4 e meus Pokémon estão tipo, no mesmo nível dos treinadores que eu enfrento. É, então, acho que ele dá uma... dificultou um pouquinho nesse sentido. Você acha que ser mais fácil do que ele tá sendo do começo? É, inclusive, o teu rival pega o Pokémon que tipo, tu tem vantagem, em vez do que ele tem vantagem. Geralmente, se pega de fogo, ele pega de água. Agora, no caso, eu peguei de fogo, ele pegou de planta. Sei lá, achei meio estranho isso. É uma coisa pequena também. Tem mais uma coisa. Tu perguntasse da relação nas batalhas. Ele tem um esquema de Battle Royale, com 4 players, cada um por si. E é bem legal. Aí escolhe 3 Pokémons e aí vai indo, sei lá. É, acho que quando o primeiro que perder todos os Pokémons acaba. Aí quem teve mais nocaute é o vencedor, alguma coisa assim. Não cheguei aí muito a fundo porque eu estava muito fraco. Mas é um esquema legal de baile assim, bem bacana assim. É, e tu chegou a falar dele que tem um problema no DS, né? Nesse, quer dizer, no 3DS, no original, que ele fica meio cagado, o frame rate em certas partes. É, tem isso, o frame rate fica bem ruim quando tem batalha em dupla, ou nesse Battle Royale também. É, ó, a galera reclamando do Last Guardian aí que não funciona direito no PlayStation normal e funciona bem no Pro. Ó, pode aí, a Nintendo também faz, né? É verdade. Mas assim, é pouca coisa, assim. É só na batalha mesmo, quando no resto do jogo não... Ah, uma coisa que é legal de falar também é que, tipo, no Y eles botaram um novo tipo de batalha, né? Às vezes chegava pra batalhar e aparecia 5 Pokémon do mesmo tipo. Aí tem que dar um jeito de matar todo mundo. Ah, nesse eles tiraram essa opção, mas eles têm o que o pessoal tá chamando de Batalha S. Que, tipo... os Pokémon selvagem, ele pode pedir ajuda. Aí tu tá lá lutando contra um Zubat, aí tu não mata ele num hit, e no final do turno ele pede ajuda, aí aparece outro Zubat. Aí tu tem que matar aí tu termina de matar o primeiro, quando tu vai matar o segundo pede ajuda, aí volta. É sempre nos 2 Pokémon, só que às vezes fica um pouco chato, assim, de lutar. Mas, por outro lado, tem a possibilidade de vir um Pokémon, sei lá, pai. Por exemplo, tava lutando contra um, ele pediu ajuda, veio um Kangaskhan. Assim, lá no começo do jogo, sabe? Então, tu consegue pegar Pokémon bem fortes desse esquema, muito cedo no jogo. Não, peraí, isso aí é ilimitado ou vai ter um... Tipo, ele vai chamando um, vai chamando outro, vai indo, ou tem uma hora que chegou... Se tu não matar... Não, eu acho que se tu não matar, é infinito. Inclusive tem um item pra incentivar o Pokémon a chamar ajuda. Pô, então dá pra farmar fácil XP nessa porra, cara. Dá, com esse esquema assim dá. É, eu lembro que tem outros RPGs que dá pra fazer isso também, que tem inimigo que fica chamando infinitamente, daí tu vai matando, com uns 5 níveis lá no final do jogo ainda. É, mas é mais ou menos isso. Assim, eu que tô só jogando pra... avançando assim, né? A história, andando muito pra treinar, é meio chato, assim, eu corro nas batalhas. Cara, quem quer catar Pokémon assim, forte, na primeira ilha, consegue fácil. Isso é bom. É bem bom. Meu, acho que eu falei demais. É, né? O jogo tem muita funcionalidade, muita opção, assim, do que fazer. Vale bastante a pena. Então, acho que podemos terminar aí, né? Então, beleza. Mico, obrigado aí pela substituição, né, de última hora, né? De boa, se precisar, é só chamar. Beleza, valeu aí, pessoal. Valeu, hein? Boa noite.